Porque eu fiquei lá, né, passando mal, que tá tendo revertério aqui dentro. Mas vai passar, né, filho? Filha, não sei, né? Olha. Estenda suas mãos aqui pro nosso querido ministro, amigo, nosso irmão. Libere palavras, agradecendo a Deus sobre tudo que você já tem recebido nos livros, as ministrações. Presente de Deus para nós. Abençoe a vida do pastor Luciano, sua família, seus filhos. Ah, Deus, nós te agradecemos pelas conexões divinas que nós temos aqui nesta terra, alianças que o Senhor faz. Nós te agradecemos pela vida do pastor Luciano e toda a sua casa, a nossa igreja, com a nossa família. E nós te pedimos uma força sobrenatural do Senhor sobre o teu filho nesta noite, sobre esses dois dias que ele estará conosco, uma revelação diferente, algo novo do Senhor sobre o teu servo, a luz da tua palavra venha brilhar, Deus, o renovo do Senhor sobre ele, a manifestação do teu poder através das palavras, do olhar, do sorriso. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Luciano. Nós dizemos que ele é bem-vindo, nós o amamos e determinamos algo novo sobre a vida do teu filho a partir destes dias. Surpreenda o Senhor, como só o Senhor pode fazer. E nós abrimos o nosso coração para receber tudo que o Senhor tem para nos ensinar através do teu filho nessa noite. Em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. Quem está alegre, diga amém. Amém. Quem está amém, diga alegre. Amém. Queridos, uma alegria estar com vocês. Antes de começar a ministrar a palavra dessa noite, eu queria só falar de como vai ser a nossa programação. Oi. É muito importante, querido, que a gente entenda que prosperidade, nós vamos tentar explicar qual é a visão, né, bíblica a respeito de prosperidade. Eu não vim aqui pregar riqueza, nem te dar nenhuma fórmula para ficar rico, ou como diz o povo do interior, para enriquecer. Mas eu creio que existe uma manifestação sobrenatural de Deus que pode e deve ser vivida na vida de cada cristão. Amém? Agora, eu creio que isso tem dois fundamentos. Um deles é fidelidade a Deus. Entendemos, né, verdades importantes da palavra na área da contribuição e de como relacionar com Deus e da visão correta que a gente deve ter a respeito da relação com Deus e com o dinheiro. Mas um outro princípio envolve uma visão correta de administração. O Senhor Jesus usou uma parábola, uma figura, para falar a respeito de segui-lo, mas que mostra um planejamento básico de orçamento que todo mundo tem que ter antes de se lançar em qualquer empreendimento. Então lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, Jesus diz assim: qual é o homem que, ao decidir construir uma torre, não se senta primeiro para calcular e ver se ele pode até o fim, para não acontecer que ele aborte o projeto pela metade, né, ou no meio do caminho, e depois passa a ser zombado por isso? Depois Jesus diz: quando um rei vai entrar em guerra contra outro rei, ele tem que fazer as contas, ele vai dar conta disso. E Jesus usa uma figura natural para falar basicamente que as pessoas deveriam calcular quanto custa segui-lo antes de tomar essa decisão. Mas Jesus está mostrando que é algo lógico, óbvio, que no reino natural você aprenda a fazer contas, planejamento, orçamento. No livro de Provérbios há um texto que diz assim: abundância de recursos há na lavoura do pobre, mas se perde por falta de juízo. Nem toda pessoa, querido, que está limitada em relação aos seus rendimentos está naquele lugar porque não tinha o potencial de ter mais. Alguns estão nesse lugar porque queimaram o seu potencial por falta de uma visão correta. Eu descobri isso logo cedo, no início do meu ministério. Eu me lembro, no primeiro ano que eu estava pastoreando, então estou falando de pelo menos 20 anos atrás, talvez 21, eu apontei o dedo para um irmão da nossa igreja, no final do culto, na frente de todo mundo. Eu falei: olha, o Espírito Santo está me dando uma palavra para te entregar. E eu falei para ele, nesse ano, e o ano foi 94, então era a entrada do ano de 94, já passou de 20 anos. Eu falei, nesse ano, ninguém nessa cidade vai vender na sua área de negócio, ninguém nessa cidade vai vender como você. E eu falei aquilo na frente de todo mundo. Aquele irmão ficou aleluiado, como a gente diz lá no sul. Eu recebo, tem uns que já nem amém. Vem em mim que eu quero. Ele empolgado, eu tomo posse. E no final do ano, esse irmão me chama no mês de dezembro para dizer que ele estava quebrado financeiramente. Eu fiquei assim, não só com o coração pesado para dizer eu tenho que ajudar esse irmão, mas eu falei, eu vou ir a público me retratar. Porque se eu dei uma palavra e essa palavra não se cumpriu, eu tenho que me retratar. Então eu sentei com ele e falei, queridão, te dei uma palavra que você ia vender como ninguém, né? E ele falou, olha pastor, eu também creio nisso, eu sei que eu vendi bastante. Eu falei, não, nós vamos ligar nos seus fornecedores e nós vamos descobrir se alguém nessa cidade vendeu mais do que você ou não. E nós ligamos para os fornecedores e todos eles disseram que foi o campeão de vendas na área dele. E eu olhei para ele e falei, amigão, como que você pode ter vendido mais do que todo mundo e está terminando desse jeito? Então eu sentei para fazer com ele uma pequena sabatina administrativa. E eu descobri que aquele irmão foi um ótimo vendedor, mas um péssimo administrador. Enquanto eu estava orando por aquela situação, dizendo, Deus, me ajuda a entender o que é que eu vou falar para esse irmão, Deus me trouxe no coração esse texto de Provérbios. Né? Na ocasião, eu nunca tinha reparado nele. Deus me fez lembrar a referência, está em Provérbios 13. E eu lembro que quando me veio aquela referência, eu abri, né? Abundância de recursos há na lavoura do pobre, mas se perde por falta de juízo. Eu comecei a entender o quanto nós somos limitados, muitas vezes por falta de uma visão correta. Então, amanhã à tarde, eu quero dividir o meu tempo da tarde um irmão específico que eu estou trazendo de Curitiba. Ele é da nossa equipe de ministério. Ele é o camarada que cuida dos empreendedores da nossa igreja. Nós temos uma reunião, um café mensal, né? A gente não chama de empresário, chama de empreendedores. A gente está vendendo, né, os docinhos de casa em casa, mas já tá empreendendo algo que a gente acredita que vai crescer. E ele tem sido assim muito usado por Deus para ajudar nosso povo, em especial os empreendedores, a romper com os limites, a ir além. Eu publiquei um livro dele pela nossa editora, hoje à noite ainda não tem, vai chegar com ele amanhã, né? Chamado Prosperar é uma Decisão. E hoje é uma das melhores pessoas que eu conheço para falar, tanto na linguagem do alto empresário, como na linguagem da pessoa mais simples e leiga, sobre os princípios, né, de administração. E amanhã à tarde, esse irmão está vindo de Curitiba para isso, né? Só para nos ajudar nesse tempo. E eu quero desde já dizer, querido, é muito importante o que eu vou estar ministrando hoje, né? Também quero falar amanhã à tarde, ainda à noite. Nós vamos ter um fim de semana muito especial, muito marcante, muita revelação da palavra. Mas eu quero, assim, desde já pedir que você, mesmo conhecendo, me dê um voto de confiança, né? Nessa área, quando entra para falar de administração, eu digo para o André, que esse irmão está vindo, digo, André, eu sempre vou te ouvir, porque você é o cara. Então, nós vamos ter um momento muito especial, e eu quero encorajar você a vir com aquele coração aberto, né, para poder ser enriquecido, para poder aprender mais do Senhor. Né? Mesmo que você diga, pastor, as coisas estão bem, eu quero que você creia que pode estar melhor ainda. Amém. Eu tenho descoberto que muita gente, o que falta para eles não é a visão de ajudar o reino e as pessoas. O que falta para eles é o recurso para abençoar os outros. E muitas vezes a razão pela qual falta recurso não é porque a pessoa não ama Deus ou não queira contribuir. É porque muitas vezes ela está agindo de forma errada. Como que tem de gente perdendo, né, dinheiro com essa política de juros dos bancos, com essa visão de crédito dos nossos dias, né, que é o lema da bandeira Visa, porque a vida é agora. Né? Tipo assim, gasta primeiro, depois você vê o que você faz. Enquanto você vê o que você faz, você vai pagando uma fortuna de juros, né? Muitas vezes a falta de planejamento, desperdício financeiro, acaba sendo muito grande. E na visão de Deus não pode ter espaço para isso. Até quando Jesus multiplicou os pães, no final ele diz, recolham o que sobrou. Ele diz assim, para que nada se perca. Na economia de Deus não deve haver lugar de desperdício. E eu creio que a gente precisa ser treinado para ser bons mordomos. Eu creio que Deus vai levantar nessa casa pessoas que vão prosperar de forma sobrenatural. E a gente precisa ser treinado para isso também. Amém? Então, eu quero desafiar você em relação ao programa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender do que você vai receber de Deus aqui. A segunda coisa que eu quero falar antes de ministrar. Eu acho importante dizer isso. Felipe, eu não sei se você já falou, mas eu vou te entregar. A primeira vez que eu vim ano passado, em agosto, eu vim por conta de um sonho que eu tive. Eu estava no mês de junho, exatamente um ano atrás, ministrando num evento em Fortaleza sobre os dons do Espírito Santo. E eu lembro que à noite eu dei uma palavra, falei, olha, o Senhor está me dizendo que muita gente vai ter sonhos proféticos essa noite. Eu falei, não vai ser um, não vai ser dois, não vai ser dez, vai ser muita gente. E aquela palavra, ela mexeu muito comigo. E quando eu cheguei no hotel, eu falei, Deus, eu raramente tenho um sonho desses proféticos. Eu falei, mas hoje eu quero entrar nesse crédito que o Senhor liberou para geral, para a galera toda. E eu tenho um sonho, eu quero que o Senhor fale comigo por meio de um sonho hoje. Né? E pensa num cara, irmão, que aprendeu. Jesus falou, aquele que bate, a porta vai se lhe abrir. Ele nunca falou para bater com um nozinho do dedo só. Ele falou de bater, irmão. Bate com a mão fechada, dor de cotovelo, dor de joelho, dor na testa, eu quero que abra. E eu orei, orei, orei por aquilo. E naquela manhã eu acordei com um sonho para mim inusitado. Né? Porque até então só conheci esses dois pastores abençoados, vocês, e ouvi falar. Mas eu sonhei com eles. Eu sonhei que eu estava vindo ministrar o grupo deles em Niterói. E no meu sonho era uma sexta noite. E no meu sonho Deus dizia exatamente sobre o que Ele queria que eu viesse ministrar. Que foi a palavra que eu dei ano passado a respeito do dízimo como um ato profético que celebra a redenção. Quantos de vocês estavam aqui? Ok, alguns de vocês estavam aqui. E quando eu fiz o contato com o Júnior, pelo tempo que ele congregou com a gente, ainda é estranho chamar de Júnior, para nós é Lisier, né? Mas eu lembro que ele falou, ele disse para o Santo Felipe está querendo te trazer. Mas na hora que eu acordei, a primeira coisa que eu falei para Deus foi o seguinte, falei, Deus, se esse sonho é seu, em primeiro lugar eu preciso de uma cesta. Porque mesmo se Felipe me chamar para ir, eu não tenho uma cesta livre até o resto do ano. Eu lembro que isso foi em... Eu falei, segundo, se liberar uma cesta, eu vou entender que o sonho é seu, mas aí eu preciso chamar, porque eu não vou me oferecer. Irmãos, meia hora depois que eu acordei, um pastor do Rio, com quem eu tinha uma agenda aqui, eu ia pregar quinta na Baixada, e sexta e sábado eu ia pregar no Rio de Janeiro, esse pastor me liga meia hora depois que eu acordei com esse sonho, diz, Luciano, me perdoe, eu marquei com você uma sexta e sábado, e eu bobiei, cara, eu comi bola na agenda, eu não posso fazer o evento com você na sexta. Nós vamos ter que fazer só no sábado. Eu falei, eu sei que você já vai estar no Rio na quinta. Então ele falou, das duas, uma, ou você volta para Curitiba, eu mando sua ida e a volta no sábado. Ou até te arrumo algum lugar para você ir falar. Quando ele falou isso, eu falei, não, eu já sei exatamente onde eu vou falar. E depois de ter dado essa palavra, o Felipe me confidenciou algo. Ele falou, Luciano, quando eu disse para Deus que eu aceitava começar a igreja, eu fiz um trato com ele. E parte do trato que eu fiz foi, Deus, eu não vou falar sobre dinheiro. Se o Senhor quer que isso seja ensinado, que você mande alguém. Então ele falou assim, você tem tido esse sonho, ter vindo sem dizer o que falaria, e ter ensinado essas coisas para nós, foi muito especial, foi muito marcante, foi muito impactante. Para mim parece que foi ontem, agora que eu fiz as contas, né? Eu falei, meu Deus, já faz quase um ano. Mas em maio eu estava em Santos, São Gonçalo, passei depois para jantar com o Felipe. E eu chamei ele de campo. E eu falei, brinquei até hoje com a Mariana no carro. Falei, ó, o Felipe vive pedindo para eu atender alguns amigos dele para pregar. Eu falei, você não vai acreditar, porque eu vivo me oferecendo para estar com vocês. Mas não tenho agenda para atender ninguém. E eu ia pregar num evento esse fim de semana em São Paulo, que começava na quinta. E o pastor me ligou em maio e falou, Luciano, nós estamos loucos. Eu falei, por que estamos doidos? Ele falou, cara, nós marcamos um evento na abertura da Copa do Mundo em São Paulo, né, que é a cidade sede da abertura. Ele falou, cara, eu sei que é difícil a gente conseguir sua agenda, mas eu estou liberando você. Né? E quando ele me liberou, foi exatamente na semana que eu vim para cá. Quando vim para cá, eu chamei o Felipe e falei, amigo, por favor, me deixa voltar a falar daquelas coisas que Deus está me incomodando, já faz um ano, já deu a data de validade. Eu estou falando todas essas coisas, sempre um engraçadinho para dizer que o pastor é que ficou pedindo para alguém vir falar. Então, antes que isso aconteça, O que a gente quer, querido, é que você prospere. Amém. O propósito do que nós vamos ensinar nesses dias não é sensibilizar você para que você oferte. Se você oferta o que tem, querido, e não aprende a gerar recursos de forma sobrenatural, vai ficar só naquilo. Mas quando a gente aprende a não só gerar e administrar recursos, mas viver debaixo da bênção de Deus, aleluia, nós vamos ter não só sempre para dar, mas nós vamos ter sempre para usufruir. Amém? Glória a Deus. Então essa é a nossa intenção. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 13. Pode ser que amanhã eu repita uma das palavras que eu ministrei no ano passado, mas hoje eu quero falar sobre um assunto que eu nunca falei aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. 3. 3. Depois do 12. 3. 3. Ok, na linguagem vai ser 3. Perdão. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens. Puxa, eu vou ser assim mais clarinho. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aí ele vem e diz: honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu queria que você pudesse olhar para o irmão que está aí do seu lado, fazer uma cara bem bonita de crente para ele, e diga para ele: se você honrar o Senhor com os seus bens, com as primícias da sua renda, Deus vai encher os teus celeiros. Vocês preferem assim, aceso? Com aquele clima romântico, se você dormiu no terceiro. Eu queria poder ver o rosto de vocês quando eu falo. Se vocês estiverem me olhando muito feio, eu vou mudando, entendeu? Aliás, deixa eu fazer um elogio, irmãos. Os cariocas estão... Os fluminenses, né? Quem é do estado é mais... Estão entre o povo do Brasil para quem eu mais gosto de pregar. Se não espalhem isso por fora, é social, vai evitar ciúmes. Mas vocês são muito calorosos, muito queridos. Sabe fazer a gente sentir bem amado e importante. Toda vez que eu falo aqui, eu saio me achando, né? O destino vai lá. Então, esse texto está falando sobre um princípio poderoso. Alguns anos atrás, eu confesso que durante muito tempo como pastor, senti um assunto que eu não gostava de falar. Se quebrou para a conta do filho. É melhor deixar longe. Perdão. Se tinha um assunto que eu não gostava de falar, era a respeito de finanças. Eu brinco que houve a época, né, a maior parte das igrejas antigamente, os cultos eram de madeira, eram todos, né, fechados. Eu brinco que só faltava os pastores, quando chegava a hora de falar sobre contribuição, só faltava a gente esconder atrás do culto, pedir perdão, dizer: os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que contribuir agora. E a gente vai fazer isso para o jeito mais rápido e louco possivelmente. Né, porque... obviamente, querido, por conta de muitos escândalos que já aconteceram, quem é sério não quer pagar a conta de quem não é. E eu me lembro, quando eu iniciei no ministério, já havia muitos escândalos vindo à tona na mídia. E, querido, a gente tem que pensar e levar em consideração que desde a época de Jesus a gente já vê isso acontecendo. Né? Judas, o tesoureiro, o primeiro tesoureiro da história da igreja, diz a Bíblia que desviou verba. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a importância de ser honesto, não só diante de Deus, mas diante dos homens, trabalhar com transparência. Mas por conta dessas coisas eu ficava preocupado. Eu me lembro de piadas e provocações que a gente ouvia da própria mídia, né? Naquela época, Chico Anísio, quando estava no auge da televisão, ficava brincando: pequenas igrejas, grandes negócios. E dizia: Jesus Cristo é o caminho, fulano de tal, o pastor da mídia é o pedágio. E havia todas essas brincadeiras. E eu muitas vezes dizia: Deus, eu pago para pregar o evangelho, eu não quero falar a respeito disso. E eu fugi do assunto muito tempo. Mas eu creio que deve ter sido em 2001, se eu tiver errado, 2002. E Deus começou a me confrontar a respeito da minha do meu posicionamento de não querer falar ou ensinar sobre o assunto. Eu me lembro de uma ocasião que nós estávamos com um projeto de construção da igreja e nós íamos ter que interromper o projeto por falta de recursos. E numa reunião administrativa com os pastores, a pergunta que foi feita é: antes da gente existir, será que a gente não pode lançar um último desafio ao povo e ver se isso dá algum resultado? E eu lembro quando nós decidimos lançar um desafio, o nosso pastor, na equipe onde eu trabalhava, em Guarapuava, no interior do Paraná na época, ele perguntou: algum de vocês, os pastores, tem alguma palavra que vocês receberam de Deus e que, né, quer aproveitar para ministrar a respeito do assunto? E quando ele fez a pergunta, os meus outros colegas pastores, que eu apelidei na época de Os Amigos da Onça, eles todos me apontaram, disseram: no centro tem uma palavra desde janeiro, que ele não pregou ainda. A gente já estava assim virando março para abril. E Deus tinha me dado realmente uma palavra. A gente estava falando muito sobre conquista aquele ano. E Deus falou comigo sobre como os conquistadores da Bíblia eram homens generosos. Mas eu fiquei com vergonha, não queria falar. E quando esses meus amigos disseram: olha, o centro tem uma palavra, não deu. Né? Pastor Harold, o nosso pastor sempre na época, me apontou o dedo e falou: está escalado para pregar o próximo domingo. Irmão, pensa num cara que a barriga esfriou, a espinha congelou, né, que me deu angústia. Eu falei: sobre isso eu não quero falar. E eu passei um domingo orando, buscando de Deus coragem. Tem hora que o pastor precisa, né, só de um certo coragem para falar algumas coisas. E eu lembro que naquele dia eu estava orando, porque eu tinha a mensagem toda, só me faltava o texto inicial, o ponto de partida. Eu estava dizendo: Deus, o Senhor já me deu a mensagem desde janeiro, eu quero um texto, um ponto de partida. Eu estava orando só pelo texto. De repente o Espírito Santo falou comigo, Provérbios 3, versículos 9 e 10, que é o texto que nós lemos. E quando eu abri o texto e li, e vi o assunto dele: honra o Senhor com os seus bens, com as primícias da sua renda, eu fiquei empolgado, falei: Deus respondeu na oração, versículo perfeito para eu expor o que eu quero falar. E quando eu falei isso, o Espírito Santo falou no meu coração de uma forma incomum, não parecia ser jeito de Deus falar com alguém. A palavra que veio no meu espírito foi: se você pensa que vai usar o meu texto para pregar sua mensagem, você está muito enganado. E eu levei um susto com aquilo. Até porque eu falei: Deus, eu estava pedindo o tempo todo um versículo para pôr naquela mensagem. E o Espírito Santo falou no meu coração: hoje eu quero te ensinar algumas coisas e te corrigir a respeito de algumas coisas. E o propósito desse texto não é a sua mensagem, é o que eu tenho que tratar com você. Irmão, pensa num cara que passou a tarde com a cara no chão, chorando, apanhando, e que só. Deus me estragando o versículo da Bíblia atrás do outro da minha cara. Eu tenho uma versão mais daquelas tocar o terror dessa mensagem que eu prego só para pastores. Hoje é a versão com cortes. Né? Seja grato a Deus. Eu apanhei tanto aquele dia que eu pensei, falei: Deus, não é justo eu apanhar sozinho. Até hoje eu decidi que eu vou repartir isso com todo mundo por onde eu passar. Mas basicamente o Senhor começou me perguntando: por que é que você vai pregar a respeito desse assunto? Eu tentei me justificar, falei: o seu povo precisa. O Senhor me disse, eles sempre precisaram aprender essas coisas. Mas você só tomou a decisão de falar porque o caixa da igreja está baixo. Porque o caixa da construção está baixo. E na hora, irmão, eu já fui me defendendo. Falei: mas o projeto da construção não é meu, é seu, não é para mim, é para você. Mas naquele dia o Senhor falou no meu coração: você tem me roubado algo. Quando você foca a contribuição nessa maneira sua de pagar a contribuição, você tem roubado o meu povo de algo quando você leva eles a andar nessa direção. E o Senhor me diz: volta para esse texto. E quando eu voltei e comecei a ler, eu tenho aprendido com o princípio de meditação, ler de novo, ficar orando, ler mais, orar mais. E de repente essa palavra honra ao Senhor, ela saltou diante dos meus olhos. É como se virasse um letreiro de neon, não sei te explicar. Mas essa palavra honra começou a chamar minha atenção. E o Espírito Santo mais uma vez falou no meu coração e diz: o que é honra? Eu sei que Deus não pergunta as coisas para saber a resposta, porque Ele sabe tudo. Normalmente Ele pergunta para fazer a gente pensar. Quando Ele perguntou o que é honra, eu corri, peguei um dicionário da língua portuguesa, abri lá, né, e vi que honra é o ato de honrar. Quando eu fui buscar a definição do verbo honrar, eu descobri que honrar é distinguir, é fazer distinção, é fazer diferença. E o Senhor começou a falar comigo a respeito de honra. Irmãos, eu nasci e cresci na igreja, eu sou filho de pastor, eu estou nesse negócio desde pequenininho, mas eu confesso que até 12, ou 13 anos atrás, eu nunca tinha entendido o que Deus realmente propôs quando Ele falou de contribuição. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre o princípio da honra. Deus, antes de dizer, olha, se você honrá-lo com seus bens, com as primícias da sua renda, né, você vai se encher fartamente da provisão dele, antes de dizer qual seria o resultado, Ele pediu uma ação. Ele pediu que nós o honrássemos. E o que o Senhor começou a me fazer entender naquele dia é que Deus não está interessado no meu e no seu dinheiro. O que Deus está buscando é honra. Se Deus tivesse interessado no nosso dinheiro, querido, Ele não ia prometer devolver mais do que aquilo que a gente está dando. Porque disse, se você me honrar, Ele diz, eu vou encher os seus celeiros, vou fazer transbordar os seus lagares. Então, o interesse de Deus não é no que eu e você temos a oferecer, porque Ele está dizendo, eu vou te dar muito mais do que aquilo que você faz por mim. Então, o interesse de Deus nunca foi no mesmo no seu dinheiro. Ele não quer esvaziar a gente. O que Deus estava pedindo, querido, era uma atitude do nosso coração. Eu cresci ouvindo uma palavra, um chavão, de que o propósito dos dízimos e das ofertas era para a manutenção da casa de Deus. Hoje eu gosto de dizer que esse não é o propósito. Esse é um efeito colateral. Isso é mera consequência. O propósito de Deus, querido, tem muito a ver com a questão de honra. E eu quero que você avance comigo lá para o livro de Malaquias. Livro do profeta Malaquias, o último do Velho Testamento. Talvez seja mais fácil pegar em Mateus e voltar. Malaquias capítulo 1, e eu quero que a gente leia a partir do versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Antes desse dia, eu passei com a cara no chão uma tarde, prostrado no tapete. Deus já vinha tentando me fazer perceber algumas coisas e ainda estava meio devagar. Eu ministrei em janeiro de 2000, por duas semanas, em Gana, um país da África Ocidental. Eu lembro que eu fiquei muito impactado quando eu cheguei lá. Porque eu lembro, na primeira noite que nós chegamos, fomos direto do aeroporto para uma vigília. No meio da vigília eu estava empolgado, era a minha primeira vez na África, aquele povo vestido a caráter, cantando não só no inglês, que é a língua do país, mas nos dialetos. Eu estava achando aquilo tudo muito especial. Um espetáculo cultural, além do culto. De repente, o camarada estava dirigindo a vigília, ele parou a vigília e levantou uma oferta. E eu nunca tinha visto uma oferta numa vigília. Mas eu tinha acabado de chegar, estava empolgado com tudo aquilo. Eu lembro que eu estava, há 12, 13 anos atrás, a gente usava a tal da pochete. Né? Sumiu de moda. Né? E eu lembro que eu abri aquela pochete, peguei... Eu não sabia nem quanto eu estava dando, eu tinha trocado o real aqui pelo... dólar, quando chegou lá, troquei o dólar pelo cedi, que é a moeda deles. Eu tirei a maior nota, irmão, aquela cheia de zero. Tanto zero lá atrás do mundo, chegou a ficar pesado. Eu fui lá e dei aquela oferta e fiquei feliz de dar oferta. Só que no dia seguinte, uma quinta-feira, nós fomos participar de uma reunião que supostamente era um treinamento de líderes. Para mim aquilo não era nem culto, era uma aula de treinamento. E quando nós chegamos para a reunião, treinamento de líderes, oferta de novo. Eu já dei um pouco menos, com um sorriso um pouquinho menor. Sexta-feira de manhã, uma reunião só para pastores. Pensei, acho que os pastores são isentos, que é nada. Pensa na oferta, com menos solto na reunião. E eu fui ofertando. Irmão, quando chegou no domingo, eles levantaram quatro ofertas diferentes do culto. Não terminou o culto. Eu estava doido da vida. Eu peguei um dos pastores da igreja no final da reunião, chamei ele, falei, vem cá. Falei, você já foi com o seu pastor lá para o Brasil, você já esteve conosco. Eu falei, você sabe que podem nos chamar lá de terceiro mundo. Eu falei, mas nós somos o terceiro mundo melhorzinho que vocês. A nossa condição ainda está melhor. E ele me olhou e falou, por que você está falando isso? Aí eu falei para ele, porque isso na época era a realidade da minha igreja. Eu falei, cara, nós temos várias reuniões na semana. Mas a gente só tem um momento de dízimo, oferta, contribuição no domingo. Eu falei, eu vim aqui toda reunião que vocês inventam fazer uma oferta. Eu falei, eu já estou quebrado na primeira semana da viagem. Quem é que aguenta isso? E quando eu falei isso, ele me olhou com a cara assim de espanto. E ele me fez a seguinte pergunta. Você acha que a gente levanta oferta toda reunião porque a gente quer arrecadar mais? Quando ele fez a pergunta, a minha resposta para ele foi, se não foi para isso, para que seria? E ele fez o gesto universal de reprovação. Balançando a cabeça e fazendo... Ele olhou para mim e disse: eu fico pasmo que um ensinador da Bíblia como você não se lembre que desde a velha aliança Deus já dizia: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Ele diz: nós não contribuímos, levantamos a oferta toda reunião e queremos arrecadar mais. Eu falei: aliás, nessa semana que está aqui, talvez você não viu isso, mas o que nós ensinamos ao nosso povo é: você vai frequentar 5 reuniões durante a semana, você só tem, vou forçar um pouco aqui o câmbio, não era bem essa a quantia, mas eu chego mais perto, ele falou: você só tem R$5 para contribuir, e vai estar em 5 reuniões, em vez de entregar 5 em uma e nada nas outras 4, troque em 5 moedas de 1 e oferta R$1 cada reunião. Eu olhei para ele e falei: no fim não dá na mesma. E ele falou para mim: se você olhar só pela contabilidade, o resultado é o mesmo. Ele disse: se você olhar pelo que está por trás da oferta, é algo diferente. Ele olhou para mim e falou: vocês têm várias reuniões durante a semana. E ele perguntou para mim: vocês só têm o tempo louvor e adoração no domingo? Eu falei: claro que não, nós temos louvor e adoração todos os cultos. Ele falou: esse é o seu problema. Eu falei: meu problema é adorar? Ele falou: não, o seu problema é achar que as ofertas não são parte da adoração. Ele diz: todas as vezes que nós nos reunimos para adorar a Deus, nós vamos ofertar, porque para nós isso é parte do culto. É por isso que a gente diz: ninguém vem de mão vazia, todo mundo vem trazer algo para Deus. E ele falou: nós não estamos levantando mais oferta para tentar arrecadar mais, mas para se criar uma mentalidade que em todo momento de adoração nós vamos honrar a Deus com os nossos bens. E naquele momento, querido, a minha vontade era olhar para ele e dizer: desculpa a vergonha que eu passei, porque eu realmente comecei a entender o que estava por trás daquilo. Porque na minha cabeça, para que dar 5 de 1, dá logo de 5 e resolve. Quantos aqui são casados? Ok, vou falar para os maridos agora. Faz a experiência de dar um buquê de flores, de rosas, de uma vez só. Ou pegar a mesma quantidade de rosas que tem naquele buquê e trazer uma por dia. Você não entender abençoado o que é que eu estou falando. Não é a quantidade de rosas, é a repetição do gesto. E sabe, não é que Deus é carente, querido, e precisa que toda reunião já entregue uma rosa e venha entregar o buquê. Mas há um princípio por trás disso que tem muito a ver com algo que tem que ser cultivado no nosso coração. E quando Deus começou a falar comigo nesse dia sobre honra, ele me disse: faz tempo que eu estou tentando ensinar você, você tem resistido. E ele me trouxe ao livro de Malaquias. E aqui, querido, mais do que em Provérbios, Malaquias 1, de 6 a 10, eu quero te mostrar que o interesse de Deus não está na nossa oferta, e sim na honra que ela deveria manifestar. Então vamos ler junto. Malaquias 1, a partir do versículo 6. Deus diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Ele diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, que a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Desde aquela época se fazia médico com político, né? Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis de balde, essa palavra significa em vão, à toa, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas nesse texto, o protesto de Deus é muito claro. Ele diz: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Deus diz: se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? São dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Ele é tanto nosso pai, nós somos seus filhos, como ele é nosso senhor, nós somos seus servos. Ele disse: se eu sou pai, senhor, cadê a honra? Cadê o respeito? E aí Deus começa a falar sobre a forma como eles estavam ofertando. Lembrando, querido, que nesse tempo do Velho Testamento, a oferta, na maior parte do tempo, ela não era entregue em dinheiro. À medida que nós vamos caminhando na história, nós vemos o quanto isso vai evoluindo. Nos dias de Jesus, você vê Jesus sentado diante do gasofilácio e vendo a maneira como o povo entregava o dinheiro. O sacrifício de animais ainda não tinha sido abolido. Ele era uma oferta que era um bem material sendo entregue, mas não era necessariamente dinheiro. Mas nós precisamos entender o que está por trás disso. E aí Deus começa a dizer o seguinte: o que eu espero de vocês é honra. Deus diz: a oferta que vocês estão trazendo não expressa honra. O Senhor disse: se você levar para o seu governador que você está me trazendo, quero ver se ele vai receber. Agora Deus disse: você não levar isso nem para um homem numa posição de autoridade que você vai trazer para mim. E aí Deus chega ao ponto de dizer: eu preferi que vocês fechassem as portas do templo e que não acendesse a toa o fogo do meu altar. Em outras palavras, o que Deus está dizendo? Ou vocês me dão honra, que é o que eu quero, ou não precisa dar nada. Deus está dizendo: eu nunca quis a oferta de vocês, eu nunca quis o bem material. Eu propus que através disso vocês me dessem honra. E é isso que o provérbio está dizendo: honra ao Senhor com os teus bens. Nós usamos os bens para expressar honra, mas o que Deus quer não é os bens, não são os bens, e sim a honra. Aqui Deus está dizendo: ou você me dá honra, ou não precisa dar nada. E naquele dia, querido, eu fui muito confrontado por Deus. O que o Senhor me diz: você como líder, quando encoraja o povo a contribuir somente porque existem necessidades, você está roubando deles uma bênção. O que, em entender Provérbios 3, querido, a honra que manifestamos a Deus, que vai nos levar a entender o que é que Deus vai desatar como honra para quem honra. Agora, quando nós não temos a visão de honrá-lo, nós já estamos sendo privados de bênçãos que poderíamos colher. E ele está sendo privado de uma adoração da qual ele é digno de receber. Então o Senhor me disse: a única razão pela qual você resolveu pregar essa mensagem hoje é porque vocês vão parar o projeto de construção e você precisa de gente que ajude a terminar. Foi quando eu falei que eu me defendi. Falei: meu projeto não é meu, mas é seu, né? E o Senhor me disse: nenhum projeto que eu inspire o coração de vocês a realizar é mais importante do que o princípio de honra e adoração que eu espero que vocês me deem. Naquele dia o Senhor me disse: se você não for ensinar o povo a me honrar com as finanças, o Senhor me disse: eu não faço questão nenhuma que você levante mais oferta em nenhum povo. Porque o interesse de Deus, querido, não está naquilo que é entregue, e sim na atitude de quem entrega. É só você olhar para Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. A Bíblia diz que Jesus está sentado na frente do gasofilácio. E o texto diz que ele observava como as pessoas ofertavam. O texto não diz que ele observava quanto dava. Porque o que Deus está olhando, querido, não é quanto você entrega, é como você faz isso. Deixa eu te dizer algo que eu tenho aprendido. Não adianta a gente fazer a coisa certa no jeito errado. Em Tiago capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: nada tentes porque não pedis. Tem crente que não recebe Deus porque não pede, não ora. E a lógica seria remeter a gente a qual entendimento? Bom, se então a coisa certa para se receber é pedir, então todo mundo que pede é a coisa certa, recebe. Mas no versículo seguinte, Tiago 4, 3, ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, fazer a coisa certa do jeito errado não funciona. Vamos olhar para a ceia do Senhor. Paulo chama em 1 Coríntios 10, 16 o cálice de o cálice da bênção. Quantos crentes são abençoados com isso aí? Irmão, quando você tem comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, você precisa entender que existe bênção. Paulo ia chamar o cálice do cálice da bênção se não tivesse bênção. Agora, ele fala que nós precisamos participar da mesa do Senhor de modo digno. Tem uma maneira correta de se participar da ceia. Ele disse: se a gente participar de modo indigno, em vez de abençoado, a gente vai ser julgado. Significa que cear é a coisa certa para ser abençoado? Sim. Mas se eu fizer a coisa certa do jeito errado, de modo indigno, não funciona. E esse princípio você vai encontrar em toda a Bíblia, inclusive em Gênesis no capítulo 4. A primeira menção de oferta da Bíblia diz, abra comigo em Gênesis capítulo 4, depois nós voltamos aqui para falar de Malaquias de novo. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Estava falando que nasceu Caim, e agora Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, eu sei que tem algumas versões que dizem ao cabo de dias, mas na verdade, essa palavra, ela não expressa necessariamente a quantidade de tempo. Ele diz, no fim, aconteceu que no fim de uns tempos. A NVI diz assim, passado algum tempo. Quando a versão diz, ao cabo de dias. Porque a expressão que é usada antes de determinar o tempo, ela usa a expressão fim. No fim de uns tempos. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Deixa eu dizer algo para você. Malaquias 1, o texto que nós lemos, do versículo 9, diz assim, contais ofertas das vossas mãos, aceitaria o Senhor a vossa pessoa. Deixa eu te dizer, querido, quando existe honra, o que Deus aceita não é a oferta, é o ofertante. E por outro lado, quando Deus rejeita, o que Ele rejeita também não é a oferta, é o ofertante. O interesse de Deus, querido, não pode ser só nas ofertas. Se o único interesse de Deus fosse nas ofertas, não haveria razão para Deus não aceitar alguma oferta. Mas quando a Bíblia diz que Ele não se agradou de Caim e da sua oferta, mas se agradou de Abel e da sua oferta, porque novamente aqui não é apenas a oferta, é ofertante. Ele se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Se o que interessasse para Deus fosse só oferta, então qualquer oferta valia. Mas a gente vai ver isso desde a primeira oferta, que Deus não quer que as ofertas sejam entregues de qualquer forma. Qual a diferença, querido, entre Abel e Caim? Eu já ouvi várias explicações sobre isso. Uma delas eu achei linda. Mas na verdade ela não é prática em relação ao texto bíblico, à interpretação. Eu me lembro quando criança eu ouvi alguém explicando o seguinte, é que Abel entregou um cordeiro, que é a figura de Jesus e do sacrifício de Jesus, porque a gente só pode ser aceito por Deus através de Jesus, isso tudo é verdade. E de já Caim trouxe do fruto da terra, que é o fruto do seu trabalho, do seu esforço. Isso mostra que ninguém vai ser aceitado pelos seus méritos, pelas suas obras. Quando a gente fala de salvação, isso é verdade. Mas quando fala de oferta, não é. Porque quando você lê na Bíblia sobre a lei das primícias, que era uma oferta específica que Deus estabeleceu, Deus pediu a primícia dos animais e Deus pediu a primícia da terra. O texto diz que Abel trabalhava como pastor de ovelhas, então ele também entregou o fruto do trabalho dele. E Caim era lavrador, então cada um entregou o fruto do seu trabalho. A razão pela qual um é aceito e outro não, não é porque se trata do seu trabalho. Os dois estão entregando o fruto do trabalho. O texto que nós lemos de Provérbios diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda, dos seus ganhos, é do fruto do seu trabalho que Deus quer. Qual a diferença entre um e outro? A diferença é que a Bíblia diz que Abel entregou ao Senhor as primícias. A palavra primícia significa os primeiros frutos do seu rebanho. Isso significa que quando o seu trabalho começou a produzir os primeiros resultados, ele diz, antes de eu comer e usufruir do meu ganho, eu coloco Deus em primeiro lugar. E o que é a definição de honra? É distinguir. É fazer diferença. O que Abel ofereceu a Deus, que não foi a oferta, foi a honra que ele manifestou através da oferta, dizendo, Deus, você vem em primeiro lugar. Por que Caim não foi aceito? O texto diz, no fim de uns tempos. Então o texto não está sendo claro sobre dias, semanas ou meses, mas o texto é claro sobre uma coisa. Caim deixou Deus por fim. Então primeiro ele colhe do fruto do seu trabalho, ele come, ele usufrui, e depois que fez tudo o que quis, ele dá uma olhadinha para trás e diz, sobrou, então vamos dar para Deus. E Deus quer não que a sua sobra, porque a sua sobra nunca reflete honra. A sua sobra está dizendo para Deus que ele ficou em último lugar. Quando o Provérbios 3, o texto que nós lemos, diz, honre ao Senhor com os seus bens, ele também diz, com mais primícias da sua renda, em outras palavras, passe Deus na frente, coloque Deus em primeiro lugar. É isso que nós vamos achar, querido, em Marcos 12, 41 a 44, o texto que eu falei, quando Jesus está diante do gasofilácio, a Bíblia diz que alguns ricos traziam grandes ofertas. Se o interesse de Jesus fosse no quanto as pessoas estão dando, ele teria ficado empolgado com os ricos, mas não ficou. Quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva pobre. Imagino Jesus perguntando para os discípulos, quem vocês acham que deu mais hoje? Imagino eles disputando, não, foi aquele magrelinho de turbante, aquele virou duas sacolas de moeda. Irmão, na época não tinha cédula, papel, moeda, nem cheque. nem contribuição eletrônica. Então, assim, quem trazia muito dinheiro, irmão, era escandaloso a entrega. Né? Eu não sei, porque até hoje, nos gasofilares de muita igreja, o povo não teve a ideia de colocar uma espumazinha no fundo. E quando você joga moeda, é muito barulho. Né? Agora imagina que virando um saco. Aí eu acho que um deles, não, aquele magrinho turbante que trouxe três sacos. Um outro diz, não, era dois sacos, uma moeda de prata. Teve um que trouxe uma sacola só, mas era de ouro. Esse deve ter dado mais. Quanta turma está tentando descobrir quem foi? Jesus diz, não, vocês estão errados. Alguém deu mais do que ele. Jesus não viu ninguém. Alguém deu mais. Quem é Jesus? Aí Jesus diz, uma viúva pobre. Imagina os discípulos dizendo, passou pobre aqui hoje. Eu duvido que isso teria chamado a atenção deles, mas chamou a atenção do Senhor Jesus. Porque, querido, Deus não está olhando o quanto você vai entregar. Porque o quanto é relativo. 50 reais para um é troco, querido. Para o outro é a compra da semana. Então, você não pode igualar 50 reais para qualquer pessoa. Dependendo da condição financeira, para ela é muita coisa, para outra é pouco. Eu me lembro de uma ocasião que uma pessoa, numa determinada cidade, falou para mim, pastor, eu quero muito te honrar, você não sabe a bênção que você tem sido na minha vida. Ele falou, eu quero te dar um relógio de presente. E ele me deu um relógio. Tinha um relógio bonitinho, legal. Quando ele saiu, fui tentar descobrir o que é que ele me deu. Irmão, eu descobri que, obviamente, ele deve ter pago barato isso fora. Mas se eu fosse comprar aquele relógio que ele me deu, que só é vendido numa rede de joalheria do Brasil, o relógio daquele novo era 14 mil reais. Eu chamei e falei, ei, bonitão, vem cá, não posso aceitar isso não. Você não está me dando um relógio, está me dando um carro. Ele falou, eu não posso aceitar isso. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu não quero parecer presunçoso, nem te ofender. Eu não estou te dando um carro, eu estou te dando um relógio. Se fosse o senhor ir numa banquinha dessa do Paraguai, comprar o relógio mais furamba, mais barato, talvez está te custando mais caro do que esse que eu estou te dando. Porque diz a diferença entre você e o que cada um pode fazer. Eu falei, você pareceu presunçoso quando eu olhei. Porque está querendo dizer, para você esse relógio é fortuna, para mim isso é troco, e para ele era mesmo. Então, o que ele estava dizendo? Vale muito para você, mas não sinta que isso está me doendo em fazer por você, porque para mim está fazendo cócega. E ele tem razão, querido. Nós não podemos dizer que o relógio vale a mesma coisa. É lógico que eu não tive coragem de ficar com o relógio. Eu não sou contra quem tem isso, irmão, mas... Não vou mexer nessa situação. Mas para Deus, cada um que ele está entregando o meu relógio ao mesmo nome, vou fazer a mesma coisa. É por isso que Deus não vai ficar olhando quando, querido, o quanto é relativo. O que chama a atenção de Deus é o como. Aí quando Jesus disse que quem deu mais foi uma viúva pobre, todo mundo ficou olhando em unidade, como isso? Aí Jesus explica. E diz, os ricos deram do que lhes sobrava. Essa mulher que entregou só duas moedinhas, na minha conta, pela grama da prata, que talvez esteja desatualizada, ela deu o equivalente a 25 centavos. De real hoje. Outro dia um irmão da minha igreja falou, pastor, quanto custou esse envelope de oferta nosso? Eu falei, olha, você me lembra, você custou de 11 a 12 centavos. Ele olhou para mim e falou, não, então é melhor nem usar o envelope hoje, senão eu vou dar prejuízo para o reino de Deus. Significa que ele ia dar de 10 centavos para menos de oferta. Então ele falou, é melhor nem usar o envelope para não dar prejuízo. Eu brinquei, essa mulher, querida, ela deu prejuízo para o reino de Deus. Se fosse olhar o que custava ter o tesoureiro que recolhia, registrava aquilo, guardava o tempo de trabalho dele, na minha conta, eu fiz outro dia, né? O judeu ganhava um denário por dia, eu peguei a grama da prata, o denário, eu fui tentando custar, trabalha 12 horas, o que, que ele ganha então por hora, o que, que ele ganha por minuto, eu fiz a conta, na minha conta, deu uma variável, que o custo de recolher, contabilizar e guardar essa moeda de 25 centavos, foi de mais ou menos de 27 a 29 centavos. O custo. Então essa mulher deu prejuízo por rente deu de 2 a 4 centavos. Oferta. Se você pensar do ponto de vista da contabilidade, o que ela entregou não tinha valor. Mas se você pensar no que Deus está atrás, que não é o valor ou o dinheiro, se você pensar na honra, ela sim foi quem deu mais. Ela deu muito mais honra. Por quê? Essa mulher falou para Deus, eu morro de pressa, de fome, abro mão do último x salada, do lanchinho que for, mas eu vou honrar você antes de qualquer necessidade básica minha. Os ricos deram o que sobrava. Irmão, se está sobrando, significa que eles gastaram com tudo que queriam e precisavam. E aí ele olhou para trás, sobrou, então vai para dentro. E a razão pela qual eles deram muito é porque talvez o muito para eles, que ele fosse troco. Às vezes, para quem está ali observando, a gente está pensando isso é muito para mim. Irmão, eu me lembro na época que eu passava assim perto das mesas do McDonald's no shopping, torcendo para alguém comer tudo. E deixar, hoje eu olho para trás e digo, meu Deus, como é que eu torci para pegar sobra de um estranho? Mas na época aquilo era muito caro, irmão. E se algum largasse um desse na mesa de bobeira, eu pegava. As perspectivas mudam de acordo com o lugar onde você está, de acordo com aquilo que você tem. Então a razão pela qual o Senhor olha para eles e diz, eles não fizeram o suficiente, é porque para eles aquilo era sobra. De repente o outro está olhando, meu Deus, vai muito dinheiro, muito para você, para aquele ali é pouco. E deu a sobra. E eu comecei a enxergar um padrão na vida. Deus não está interessado no mesmo seu dinheiro. O que Deus quer é honra. Você pode dizer amém? Amém. Vou voltar para Malaquias 1, por favor. Aí Deus começa a dizer o seguinte ali no livro de Malaquias. O Senhor diz no versículo 8: quando trazeis um animal coxo ou um enfermo, não é isso mal? Vamos comigo para o versículo 13 e 14. E dizeis ainda que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, está falando do animal do sacrifício. Assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. E diz, pois maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Deus está dizendo, vocês não só não vão ser abençoados, como vão ser amaldiçoados, se continuarem agindo dessa forma. Deus diz, eu prefiro que feche as portas da minha casa, eu prefiro que apague o fogo do altar, do que vocês continuarem ofertando dessa forma, ofertando dessa maneira. Eu descobri, querido, que ao longo da Bíblia nós vamos enxergando essas provas de que Deus não está interessado na oferta. Se Deus tivesse interessado na oferta, eu já falei isso antes, qualquer oferta seria válida. Mas quando você chega em Atos 5, você descobre que Deus não aceitou a oferta de Ananias e Safira. Irmão, eles não deram pouco dinheiro. Eles venderam uma propriedade. Seguraram uma parte do preço. Estavam entregando a maioria. Eles estavam entregando muito dinheiro. Mas o que chama a atenção de Deus não é o valor do que a gente faz. É o coração do que a gente faz. Em Gênesis 22, Deus disse para Abraão, eu quero que você me oferte o seu filho. E ali em Gênesis 22, Deus parece que vai deixando a coisa mais difícil. E disse, Abraão, eu quero que você me dê o seu filho, o seu único filho, o filho a quem você ama. Quando Deus começa a repetir o seu filho, o único filho, o filho a quem você ama, às vezes eu lia isso e dizia, Deus, tem a dor do velhinho, é difícil entregar. O Senhor vai ficar lembrando que é o único filho, o filho que ama. Mas Abraão, querido, um homem de fé, resolve fazer o que aos olhos de qualquer, não só pai, de qualquer ser humano, é uma loucura. E diz, Deus, eu estou disposto a ir até as últimas consequências para te colocar em primeiro lugar. E quando ele ergue o cutelo, para descer na guerra do menino, fico imaginando a cura interior que Isaac precisou passar depois. Quando ele ergue o cutelo, para descer na guerra do menino, o anjo do Senhor brada do céu e diz, Abraão, faça isso. E eu não sei como você se sente, né, amigo? Eu muitas vezes lendo esse texto eu ficava incomodado. Eu acho que se eu estivesse no lugar de Abraão, eu teria gritado de volta, o senhor se decide, o senhor quer ou não quer o menino? Não olha que é o menino, vai que é o menino. Mas eu acho que se gritasse isso, sabe o que Deus ia gritar de volta? Acho que ele ia dizer, eu nunca quis o menino. O que eu queria era a sua disposição de me colocar à frente de qualquer coisa. O que eu queria era essa distinção. Aí Deus ia dizer, então fala o seguinte, pega de volta o menino e de lambuja, eu vou lhe dar uma descendência numerosa. Aí Deus disse, se você honrá-lo com os bens, ele vai encher o seu celeiro, vai te dar mais do que você deu. Essa é a prova de que o interesse dele não é que ele queria esvaziar ou tirar algo de você. O que ele quer é que ele dê um coração correto. Agora, por que Deus está atrás de honra? Deus não precisa de honra. Deus não é carente. Por que você acha que eu e você precisamos gastar tempo diante do Senhor louvando e adorando? Mas porque Deus é carente. Se a gente der uma lambida de adoração dele todo dia, ele vai sentir menos Deus. Ele é absoluto, ele completa em si mesmo. Alguns estudiosos dizem que um dos significados do nome El Shaddai não é só o Todo-Poderoso, mas é o Deus que é mais do que suficiente. Ele não tem necessidades. Então por que ele pediu honra? O propósito da honra, querido, não é porque ele precisa dela. É porque nós precisamos pavimentar o nosso relacionamento com ele como homem. E quando fazemos isso, Deus vai nos introduzir num outro lugar. Em 1 Samuel 2,30, Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram. Deus está dizendo: eu preciso que você me dê honra, porque eu quero retornar essa honra para você. Tem muita gente que não entende a lei de dar e receber, que é uma lei espiritual. Para alguns, a lei de dar e receber é mais ou menos fazer uma barganha com Deus. Diz: Deus, se vai receber, eu tenho que dar, então eu estou até dando porque eu quero receber. Mas não é assim que Deus olha. Eu creio que Deus está dizendo o seguinte: se você aprender a me colocar em primeiro lugar e me valorizar mais do que as coisas materiais, eu vou descobrir em você um coração vacinado, blindado contra a avareza. E eu vou descobrir em você maturidade para que eu possa me confiar nas coisas sem que você se perca. A razão pela qual Deus quer a honra, querido, não é a necessidade dele. É para que as coisas sejam colocadas no devido lugar na nossa vida. Então a gente se relaciona de forma correta com Deus. Eu comecei a me perguntar por que, que Deus pediu honra. E por que pediu honra justamente nessa área de honrá-lo com os pés. Eu cheguei à conclusão de que ele não pediu honra porque precisa da honra. Mas ainda fiquei me questionando: mas por que, que Deus pediu honra nessa área específica? Não é a única maneira de honrar a Deus. Jesus, citando o profeta Isaías, diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então existe uma honra que é com os lábios. É o que o livro de Hebreus chama do sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Mas eu comecei a me perguntar por que justamente nessa área. E quando a gente vai estudando a Bíblia, que você descobre que a relação do crente com o dinheiro é algo delicado. Eu não quero com isso vender uma imagem errada, equivocada, de que o dinheiro em si seja algo ruim. Eu já vi muita gente falar isso. Não, a sua Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz, não. Aí eu lembro quando eu falei isso, não, a sua Bíblia diz. Eu falei: não diz, diz, não diz. E eu abri lá em 1 Timóteo 6,10. E eu mostrei para ele que o que a Bíblia diz é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele me falou: qual a diferença? Eu falei: a diferença é enorme. Porque o que é a raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E significa o quê? Que alguém pode não ter dinheiro, mas pode ter o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Aí o cara, além de estar quebrado, falido. Lá no sul a gente diz: mais quebrado que arroz de terceira, né? A gente diz: naquele estado, se chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, então feio que tá. O cara pode estar tão quebrado, mas ele ama o dinheiro. Então, quer dizer, além de estar falido, ele tem a raiz de todos os males. Agora, alguém pode ter dinheiro, filho, e não amá-lo. É por isso que o Salmo 62,10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus não falou: se a sua riqueza aumenta, jogue fora. Tem uns crentes que ainda acreditam assim, que eles têm que viver aquela mentalidade franciscana. Eu não sou contra, irmão. Tem pessoas para quem Deus pede uma entrega maior. E se você acredita que não pode ter nada, a gente ajuda a se esvaziar. Agora, a Bíblia diz: se sua riqueza aumenta, a Bíblia não diz joga a riqueza fora, ele diz: não ponha nela o coração. Porque o problema aqui não está no dinheiro. O problema não é o crente ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter o crente. Aí a confusão está feita. Então nós precisamos entender exatamente o lugar que essa relação com o dinheiro tem, como ela é delicada. É uma área, querido, delicada, para não dizer perigosa. O Senhor Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele disse que uma das sementes caiu entre espinhos. Aí ele disse que os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Quando Jesus vai interpretar para os discípulos o que eram os espinhos, ele chama os espinhos de os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pensa numa coisa que tem o poder de sufocação da palavra de Deus na nossa vida. Os cuidados do mundo e o que a Bíblia chama sedução ou a fascinação das riquezas. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus mostra que o dinheiro é a única coisa que a Bíblia chama de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração. Jesus diz: não podeis servir a dois senhores. Ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. A única coisa que que é chamado de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem. É a maneira como ele se relaciona com o dinheiro. Em Colossenses 3:5, Paulo diz que a avareza é a idolatria. Uma pessoa que é avarenta, apegada demais àquilo que é material, ela tem um ídolo, um falso Deus na vida dela. Então, embora o dinheiro em si não seja errado, uma relação errada com ele pode ser muito danosa. Pode ser muito trágica. É por isso que Paulo escreve a Timóteo, e diz em 1 Timóteo, no capítulo 6, vamos ler esse texto, porque hoje em dia a gente fala tanto de prosperidade, e às vezes a gente não fala do perigo que isso pode ser na vida de quem chega lá sem maturidade. O texto diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muita dor. Nós não podemos negar que é um assunto delicado. Agora, o que que Deus espera? Não é que eu e você venhamos ter uma atitude de dizer: eu vou correr do dinheiro e me esconder dele. O que Deus espera é que ele seja colocado na posição de distinção. Quando ele diz: me honre, me coloque acima, ele está dizendo: eu quero proteger o seu coração, para que só eu seja o seu senhor, e o dinheiro nunca seja o seu senhor. Porque essa cobiça que ele dá é destrutiva. Ela pode acabar com a vida de alguém, mas Deus está dizendo: se você me colocar em primeiro lugar, não dinheiro, o Senhor diz: eu mesmo vou encher os seus celeiros, eu mesmo vou fazer a provisão transbordar na sua vida. Porque assim como o que Deus está querendo, não é o dinheiro, é a honra, nós precisamos entender o quanto isso se relaciona com o estado do coração. E o que Deus está tentando, na verdade, querido, é proteger o meu e o seu coração. Agora, vamos falar sério, querido, tem muita gente, e quando a gente começa a mexer nesse assunto de finanças, ele acha que isso não é tão espiritual. Eu tenho descoberto que esse assunto é altamente espiritual. Por exemplo, em Atos, no capítulo 10, um anjo de Deus aparece para Cornélio. E o anjo diz para Cornélio: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações subiram para a memória diante de Deus. O que ele está dizendo? Cornélio, não só as suas orações chegam diante de Deus, as suas contribuições. E ele mexe num dos níveis de contribuição que a gente fala pouco. Porque a Bíblia fala de dízimo, oferta e esmola. Esmola, querido, não é necessariamente você jogar uma moeda com um pedinte na rua. É toda forma de bem que você pratica ou necessitar. E Deus está dizendo: Cornélio, as suas esmolas, junto com as suas orações, porque as duas são espirituais, subiram para a memória diante de Deus. Em Atos, no capítulo 5, quando Pedro dá uma palavra para Ananias e Safira, ele fala de uma verdadeira disputa de Deus e o diabo pelo coração do homem na hora da fé. Ele diz assim: Ananias, porque encheu Satanás o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Por que que ele chama aquilo de uma mentira ao Espírito Santo? Ele está dizendo: nenhum de nós te pediu dinheiro, Ananias. Quem fez essa obra no coração para te levar a ofertar desde o início foi o Espírito Santo. Ele diz: mas em algum momento você deixou o diabo abortar o plano de Deus, e você deixou o diabo entrar no seu coração. Agora, irmão, se o momento da oferta não é importante, Deus e o diabo iam ficar brigando pelo coração do homem. Você já viu duas pessoas ficar brigando pelo que não tem valor? Você não vai ver duas pessoas na rua brigar por um pedaço de pau, um galho de árvore. As pessoas não brigam pelo que não tem valor, elas disputam aquilo que tem valor. E o que tem valor para Deus, querido, não é oferta. E o que o diabo quer sabotar também não é a entrega da oferta. Porque Ananias entregou a maior parte do dinheiro e só segurou um pouco. O que o diabo conseguiu roubar não foi a entrega do dinheiro, irmão. O que o diabo conseguiu roubar foi a entrega do coração. Ele conseguiu fazer Ananias dizer: eu vou segurar alguma coisa que vai ficar mais importante na minha vida do que o próprio Deus. Então, o que Deus e o diabo, na verdade, estão brigando não é nem pela oferta. É pelo que poderia ou não se expressar através do coração na hora da oferta. E quando a gente começa a entender essas coisas, existe de novo que vem ao coração. Porque para Deus, querido, o importante não é a oferta, nem o que é feito com a oferta. Esse texto que nós lemos de Malaquias fala que o povo começou a trazer animal cego, manco, dilacerado. E qual era o problema disso? O problema é que Deus, através de Moisés, pediu que todo animal do sacrifício fosse um animal perfeito. Por que Deus pediu um animal perfeito? Vira para o nosso lado e fala, para Deus. Para Deus. A gente sempre faz o melhor. Deus quer de mim e de você o melhor. Por quê? É quando nós entregamos o melhor, que nós estamos através disso expressando honra. Amém? Amém. Então Deus esperava o melhor. Agora, eles começaram a entregar qualquer animal. Por quê? Eu não acho que era um bando de desviados que não estava nem aí com Deus, senão eles não estariam nem ofertando. Eu vou te dar a minha opinião. O que que o animal do sacrifício virava quando era entregue e oferecido sacrifício e queimado? O que que ele virava? Vamos lá. Não, antes vira cinza, uma parte virava cinza. Churrasco. O altar do holocausto era uma grelha. Uma churrasqueira com grelha e tudo. A Bíblia diz que a melhor parte da oferta, ela era separada do sacerdote e a sua família. E o resto da oferta era o ofertante que comia com a sua família. Quando a Bíblia diz em 1 Samuel 1, que é o Cana, o pai de Samuel, a Bíblia diz que ele dava porção dobrada a Ana, quando eles iam a Jerusalém sacrificar, era porção dobrada do sacrifício. Na hora de repartir a carne, ele dava o dobro para Ana, para distingui-la do restante da família. Então, o que é que virava aquilo? Churrasco. Eu acho que o camarada que ofertava ficava pensando, por que é que eu tenho que dar o melhor animal? Vai virar churrasco mesmo. Irmão, se você pensar nessa perspectiva, se vai virar churrasco, que diferença faz se o bichinho era cego, míope ou se enxergava direito? Esse é um cara que já teve superpoderes no paladar. Hoje em dia muita coisa mudou. E eu fui liberto de alguns vícios. Um deles que eu tive no passado era a Coca-Cola. Irmão, se você me servisse uma Coca-Cola num copo, numa caneca como essa, eu dava lá um gole. Eu dava um gole e dizia exatamente qual a embalagem de onde veio. Se era vidro, se era lata, se era plástico mole, plástico duro. Outro dia alguém falou, e a máquina? Eu falei, a máquina é covardia, qualquer criança sabe. Eu lembro que um dia eu falei isso pregando no final do culto, na casa que nós fomos jantar. Quando eu cheguei, tinha um monte de gente em volta da mesa. Quando eu cheguei, o povo abriu e saiu. Quando saiu todo mundo, estava um copo. Coca-Cola. Os irmãos olharam para mim e disseram, a hora da verdade. Eu lembro que eu peguei aquele copo, dei um golinho, olhei para a turma e falei, não sei quem foi que fez isso aqui. Eu falei assim, a Coca é de uma garrafa PET de plástico mole de 2 litros. Mas esse pinguim que o infeliz colocou de Pepsi Twist Light, Pepsi Twist Light, eu falei isso aqui, meu Deus, isso é adivinhação, pastor! Eu falei, não, adivinhação vem agora. Aí eu fiz uma coisa que eles não sabiam, eu sabia de copo, tudo os códigos de barra. Eu falei, pega a pet de 2 litros que agora eu vou dar o código de barra. Não foi lá. Quando eu comecei a falar, meu Deus, isso é adivinhação. Irmão, tem gente que tem um paladar assim, dependendo do que eu como, eu dou a receita. Agora, sinceramente, com o mesmo dos superpoderes na língua, no paladar, eu não saberia a diferença. Pensa. Você comendo um pedaço de picanha. Não faz anos que eu falo disso. Toda vez que eu falo, ela aparece na minha frente. É impressionante. É uma visão dela. Imagina você comendo um pedaço de picanha. Não sei se você gosta bem roçado, mal passado. Eu gosto no ponto, bem suculento. Imagina você cortando um pedaço daquela picanha agora, olhando. Botando na boca. Correu pro céu. E aí você está ali saboreando aquela picanha e diz: que maravilha! Você diz assim, pena que o bichinho era cego. Não tem quem comeu uma picanha que consegue dizer se o bicho era cego. Então por que Deus está protestando de oferecer um animal cego? Não era parte prática do que era feito com a oferta. Era o valor da declaração de quem está entregando algo. Então Deus estava dizendo na hora de... Por que o camarada quando ia entregar o animal do sacrifício pensava... Esse bichinho cego, esse manco, não vai pegar preço bom lá fora, no mercado. Verdade. Agora, Deus quer logo que eu dê o perfeito, que vai dar o melhor preço lá fora. Ele vai fazer uma troca. Bichinho bom indo para o sacrifício, bichinho ruim para o mercado. Ele no meio do caminho confundia, deixava o ruim para Deus. Mas para Deus não é o efeito prático. Eu comecei a entender o que Deus espera. não é aquilo que a minha, a sua oferta vai proporcionar. Porque há situações onde nós vamos olhar o dinheiro saindo bem vestido. Eu sei que o desafio de entrar nesse lugar novo, eu fiz pirra hoje, bom, é muito legal. Isso custa recurso, mas todo investimento ali vale a pena. Quando você vê gente sendo salva, liberta, cheia de Espírito Santo, cadeia restaurada. Agora, há momentos onde nós vamos ver para que o dinheiro serviu. Mas há momentos, querido, em algumas ofertas, onde a gente não vai enxergar isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 14, a Bíblia fala de Maria de Betânia, quebrando perfume caríssimo. E o que ela fez, querido, foi um desperdício. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 3. O texto fala de Jesus e diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E o texto diz no versículo 4: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de perfume? Quando é tão uma hora que ela fez, isso é um desperdício. Alguém olha, querido, diz assim, versículo 5: porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. O que que o povo começou a murmurar? Essa palavra foi traduzida: murmuravam contra ela. No original, ela diz que bramavam contra ela. Aí vem diz: a repreendiam severamente. A turma ficou indignada. Não vou fazer a conta. O salário de um trabalhador normal daquela época era um denário. Era o que ele recebia por dia. O judeu trabalhava 6 dias e descansava o 7º. Quanto ele recebia por semana? 6 denários. Todos os 12 meses do ano dos judeus tinham 30 dias exatos, diferente do nosso calendário. Então, se você pegar a média de 30 dias, menos 4 sábados, alguns meses daria 5 sábados, vamos tirar 5, descontando os feriados para arredondar. A média salarial era de 25 denários por mês. 300 denários, querido, é o equivalente a 1 ano de salário. Tenta imaginar isso, querido. 1 ano de salário integral. Não é o que sobrou, que guardou, que deu para economizar o salário. É 1 ano de salário. Então alguém olha e diz: podia vender por mais de 300, eu não sei quanto mais. A pessoa aqui pode estar falando 315, 330, 350. Passou se mais de 350, já tinham dito quase 400. Então não vamos nem pegar o mais de 300, vamos ficar só no 300. Porque não era muito dinheiro. E isso, 1 ano guardando todo o salário, para comprar aquilo, só com a economia, com a reserva, os estudiosos calculam que levaria, no mínimo, a um judeu comum qualquer, de 3 a 5 anos para economizar aquele dinheiro. E de repente essa mulher, ela não joga só o perfume fora, a Bíblia diz que ela não deixou salvar nem o frasco, que o vaso era de alabastro, uma pedra especial. Ela quebrou até o vaso, não deixou aproveitar nada. Irmão, quem estava em volta ficou doido com aquilo. E eles começam a gritar e reclamar com a mulher: para que desperdiçar isso? Agora, qual é o foco das pessoas? A gente podia usar esse dinheiro para dar para os pobres, podia usar o dinheiro para isso, podia usar o dinheiro para aquilo. A maior parte do tempo, o que limita o foco da nossa contribuição é: o que será feito com o dinheiro? E eu sei, querido, que o reino de Deus precisa de bons administradores. E quem brincar com isso vai dar conta a Deus. Eu comecei falando de Judas. Vamos pensar em Judas. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. O evangelista João não poupa. O que eu gosto na Bíblia é essa honestidade sobre os homens das histórias. Não só quando eles acertaram, mas quando erraram. E o apóstolo João diz em João 12, 6 que Judas era ladrão. Ele diz que ele metia a mão na bolsa. Ele era o tesoureiro do grupo. Então vamos pensar o seguinte: como que o ministério de Jesus era sustentado? Com ofertas. Lucas capítulo 8 fala que mulheres rei perseguiam Jesus e o assistiam com seus bens. Não quer dizer que só elas faziam isso, mas a Bíblia mostra pessoas ofertando especificamente para o ministério de Jesus. Isso, João 12,6, o texto está no telão. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro que costumava tirar o que nela era colocado. Agora vamos pensar. Muita gente ofertou para o ministério de Jesus, colocou lá na bolsa. O dinheiro foi parar lá. De repente, Judas, quando ninguém viu, foi lá e pegou uma parte disso. Você acha que quem ofertou deixou de ser abençoado? Não. Sim ou não? Não. Agora nós sabemos como é que terminou a história de Judas. Porque quem brinca com o que é sagrado vai dar conta dele. Amém? Agora, o que nós vamos pensar para Deus? O que importa não é o que vai ser feito com o dinheiro. Isso não dá aquele direito a uma má administração. Porque quem brinca com o que é sagrado vai responder a Deus. Mas para Deus, querido, a coisa está no outro patamar. Jesus começa a dizer o seguinte para eles, versículo 7, 6. Jesus disse: deixai-a, a mulher, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Jesus disse: porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus diz: ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Agora preste atenção, versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, que Jesus falou aqui, aonde for pregado o evangelho, no mundo inteiro, em todos os lugares, em todas as épocas, Jesus disse: eu quero que o que essa mulher fez seja contado. Agora, Jesus não falou apenas: eu quero que ela seja, né, que contem o que ela fez só para ensinar os outros. Mas o que Jesus fez foi imortalizar essa mulher. Ele diz: eu quero que o que ela fez seja contado para a memória dela. Em outras palavras, eu quero que todo mundo que vier se converter nessa terra, se tornar um discípulo meu, saiba da existência dessa mulher e saiba do que ela fez. Irmão, isso não é um nível de honra qualquer. Na verdade, você não vê Jesus falando isso nem da sua mãe, nem dos seus dois discípulos, e de mais ninguém. Mas ele falou dela. Se a gente partir do pressuposto já estabelecido pela Bíblia, de que Deus honra os que usa por honra, ele se sentiu muito honrado por essa mulher. E não foi só aquilo. Um dos milagres mais impressionantes que Jesus operou foi a ressurreição de Lázaro. Não foi o único morto que ele ressuscitou, mas foi o único quarto dia de morto, cheirando mal. Jesus, quando está em Jerusalém, ele não dorme em Jerusalém. Quando você lê as entrelinhas do Evangelho, você vê que ele voltava a se hospedar em Betânia, para dormir em Betânia, cerca de 14 quilômetros. Na casa de quem? Ele frequentava a casa de Maria, Marta e Lázaro. O que ela fez, querido, chamou a atenção de Jesus e atraiu honra para a casa dela. Atraiu a presença do Senhor Jesus, que estava lá frequentemente. Atraiu os milagres do Senhor Jesus. E ele declarando algo sobre ela de forma incomum. A gente tem que aprender com isso. Agora, o que, que de prático a oferta dela serviu? Se você pensar em termos financeiros, nada, foi desperdício. Se você entrar no terreno profético, a conversa é outra. Jesus diz: ela antecipou o seu giro, meu corpo, para o meu sepultamento, para a minha morte, para o meu sacrifício. Havia profecias dizendo que o corpo de Jesus não veria decomposição, corrupção. Enquanto esteve 3 dias, querido, morto, sepultado antes da ressurreição, o corpo de Jesus não se decompôs. Quando aquela mulher está derramando óleo, ela está declarando profeticamente: a unção do Espírito vai te envolver. Enquanto você estiver na sepultura, a morte não vai te arranhar, não vai tocar nesse corpo, não vai ter efeito, porque o Espírito de Deus vai te guardar. E há muitas ofertas, querido, que Deus nos leva a fazer, que o propósito não é só aquilo que é visível com o dinheiro. É lógico que há algo por trás disso. Essa mulher teve uma visão do reino de Deus maior do que a de todo mundo. Agora a turma está brigando com ela porque dá para fazer isso com dinheiro, dá para fazer aquilo. E o problema é que quando a gente começa a olhar aquilo para a contribuição, só como se ela só servisse para financiar o projeto, nós estamos roubando de Deus a visão da adoração. Há 12, 13 anos atrás, quando Deus me deu essa palavra, eu estava aquela tarde no tapete, prostrado, chorando. O Senhor me levou esse texto. E ele, na verdade, me deu uma visão Eu entendi depois que o que ele me deu foi uma visão contemporânea, contextualizada do que aconteceu. Eu estava lá orando, chorando, e de repente alguém perguntou: pastor, como que foi essa visão? Foi uma coisa muito mística. Eu falei: olha, irmão, é difícil você explicar alguma experiência, mas Daniel, no livro do profeta Daniel, ele fala das visões da minha cabeça. A experiência que eu tive aquele dia deitado no chão é como se eu assistisse um filme dentro da minha cabeça. Eu não sabia dizer na hora se aquilo era espiritual, se era minha imaginação, mas era uma imaginação muito real e eu não controlava o roteiro. Então, a cena que eu assisti ali no chão foi como se tivesse uma câmera filmadora no alto, na parte de cima, aqui no canto da esquerda, filmando a igreja assim, na transversal, meio enviesado. O prédio da igreja que eu pastoreava na época era de 20 por 50. Então eu estou vendo, a gente tinha exatamente 1.040 cadeiras, eu estou vendo uma cena de um culto, o que me parece um culto de domingo. A igreja cheia, o meu povo louvando, adorando, era uma coisa linda, deixar qualquer pastor assim contente de ver a rendição, a entrega deles na adoração. Todo mundo cantando, mas eu consegui ouvir declarações de um, de outro, expressando amor ao Senhor. Era uma cena assim, eu estava empolgado de ver a resposta do povo para Deus. Mas então eu vejo lá do fundo, pelo corredor central, uma pessoa descendo. Nunca vi essa pessoa na minha vida, nem antes nem depois. Acho que era uma ovelha virtual, só da visão. Era uma noite fria, típica nossa do sul. Eu estava usando, não sei se eu chamo daqui, uma jaqueta, de um casaco. E ele vem descendo pelo corredor, ele está chorando, muito quebrantado. Enquanto ele desce, eu estou me vendo lá no culto, adorando a Deus junto com os outros. Mas eu que estou assistindo a visão, eu consigo ouvir o que ele está orando. No meio de todo aquele barulho, é como se tivesse um canal específico que eu estou ouvindo. E ele vem chorando, emocionado, dizendo: Jesus, eu te amo tanto, tanto, tanto. E diz: Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro. E diz: eu vou provar. Você lembra que aquele dia que eu estou preparando para pregar, é o dia que nós vamos decidir se o projeto da construção da igreja continua ou para. Quando eu vi o cara dizendo: eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Irmão, eu ali dentro da visão, começo a pensar: prova mesmo, prova. Eu já estou na torcida. Ele vem descendo, falando a mesma coisa. Ele passa por mim chorando: Jesus, te amo tanto, mais do que o dinheiro, eu vou provar. E a hora que ele fala isso, ele se ajoelha. Lá na frente, e ele está lá chorando ainda, e ele continua falando a mesma coisa: eu te amo mais do que tudo, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar, eu estou atrás, para de prometer prova. De repente esse cara enfia a mão no bolso, dentro daquela jaqueta, aquele casaco. Ele tira um maço, um grosso assim, dois dedos meus, na quase três de alguns de vocês. Sobe aquela nota azulzinha de 100 reais. Irmão, minha cabeça de empreendedor dispara, fazer os cálculos. Quantos meninos tem uma nota? Quantas notas cabe dentro desse pacote? E aí, quando eu chego mais ou menos a quantas notas vezes 100, irmão, eu não consigo me segurar, vai dando alegria dentro de mim, eu estou ali atrás dele na visão, falando: glória a Deus! Irmão, entenda, meu interesse era pessoal, eu queria ver a igreja sendo abençoada. Eu falei: glória a Deus! E pega aquele dinheiro, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar, e joga no chão. E eu já estou aleluia, começou a provar. Mas enfia a mão no bolso, querido, e tira outro pacote. Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Joga em cima do outro. Irmão, se for o primeiro, está dando glória, o segundo, aleluia, glória, aleluia. Alternando. Eu não sei da onde, irmão, saiu o terceiro março. Quando saiu o terceiro março, já começou a tocar a música da pastora de Milão na cabeça. Chegou a nossa vez, chegou a nossa vez. Não aconteceu mais, já estou quase falando em línguas. Disse: Deus, chegou o nosso dia. E aí, de repente, ele enfia a mão no bolso e tira um frasquinho, um negócio sem rótulo. Entendeu? Você vai fazer com essas coisas. Ele abre e começa a jogar um líquido em cima das mãos. Eu que estou atrás da visão, não sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação. Zé Pilinda não pegou ninguém, mas está fedendo mal. Ele enfia a mão no outro bolso e tira uma caixa de fósforo. Ele abre e diz: Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Irmão, quando eu entendo o que é que esse cara vai fazer, eu estou lá na visão, eu estou assistindo, mas eu estou vendo o que eu faço. Eu estou lá na visão, penso no cara que entrou em desespero. Agora que ele vai arriscar o fósforo, sabe o que eu fiz, irmão? Eu saí correndo, eu voei no pescoço dele. Sendo nós dois rolando. Eu tô rolando, tô na visão, dizendo, sai dele, em nome de Jesus. Você riu que não era você. Fiquei chocado com a minha reação à visão. Mas ele tá rolando no chão, eu tentando repreender, a visão sumiu. Quando o filme acabou, o Espírito Santo falou para mim, ó, que quando eu comecei a ler esse texto de Marcos, eu esqueci de contar isso antes da visão, eu comecei a pensar como esses discípulos foram carnal, censurando essa mulher. Ela faz uma coisa tão linda dessa, os caras vão reclamar, bem feito que levaram a bronca de Jesus, são um bando de carnal. Eu estava pensando nisso. E na hora o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, você tinha feito a mesma coisa. Eu fiz minhas palavras de Pedro, de modo nenhum, senhor, eu não. Ele disse, se você tivesse lá, você tinha feito. Não, eu não. Irmão, não sei de onde a gente tira ideia que dá para discutir com Deus, ele está sendo certo. Quando eu dei o terceiro não, começou a visão. E quando a visão terminou, eu ouvi, se você tivesse lá, teria feito a mesma coisa. O que, que eu entendi? Que Deus me deu a visão contemporânea, contextualizado o que aconteceu com Maria. Irmão, quando a Bíblia diz que ela jogou aquele bálsamo fora, é a mesma coisa que alguém queimar dinheiro. Pelo amor de Deus, não saia por aí dizendo, pastor Luciano ensinou uma nova modalidade de oferta de queimar o dinheiro. Aí você vai ver o Felipe voar no seu pescoço. Você vai ver o que é bom. Mas o que eu comecei a entender naquele dia, que para Deus, querido, o mais importante não é o que será feito com o dinheiro. Quem vai lidar nessa área vai responder seriamente a Deus. Mas para Deus isso não é o mais importante quando eu e você estamos empregados. Para Deus o mais importante é a disposição do coração de honrar. Porque tem gente que entrega sem honra e o dinheiro é bem administrado, bem usado. Mas ainda assim Deus protesta da honra. Porque Ele não quer só o dinheiro bem usado. Ele quer um coração correto para entregar. E hoje, a Sr. Felipe olhou para mim e disse, Luciano, com o que desenrolou essa semana, eu estou entendendo que essa sua agenda devagar na hora, e você insistir para mim falar disso, realmente foi de Deus. Por quê, querido? E vai ter que contribuir mais? Não. Porque a gente não pode contribuir pensando só no projeto. Por mais glorioso que seja o projeto, vida sendo salva, a igreja crescendo, família sendo restaurada, o mais glorioso que seja o projeto, o propósito de Deus não é que eu e você apenas venhamos dar manutenção ao projeto. O propósito de Deus é que a gente use cada oportunidade para expressar honra. Para dizer, Deus, você é maior, você é em primeiro lugar. Eu te ponho acima, eu vou distinguir você. Porque quando a gente entende isso, a gente vai chegar no lugar que realmente agrada a Deus. Porque o que Deus diz é o seguinte, se você não vai me dar honra, Ele diz, eu prefiro que você não me dê nada. Eu queria que vocês se colocassem em pé, para parecer que está acabando. Eu creio que o que nós vamos receber de Deus, querido, até amanhã, amanhã tarde, amanhã à noite, é algo muito poderoso. Na verdade, é algo muito libertador. Olhe para cá um instante. O diabo luta muito para que não haja revelação nessa área. É um grande esforço do diabo. A gente não para pensar nisso. Mas quando Pedro diz a Ananias, porque encheu Satanás seu coração, isso nos mostra o quanto ele quer se infiltrar nessa área. E o que ele quer não é impedir que você contribua. Ele quer roubar o coração correto da hora da contribuição. Quando Moisés vai até Faraó com a mensagem, deixa meu povo ir, porque o propósito da redenção, querido, é adoração. Moisés vai lá e diz, deixa meu povo ir para que me adore. Inicialmente Faraó endurece, não, ninguém vai, começam a vir as pragas, à medida que as pragas estão sendo liberadas, Faraó vai começando a negociar, ou tentar negociar. Aí diz para Moisés, ele diz o seguinte, para quem sair do Egito? Adora aqui mesmo. Moisés diz, ninguém vai ficar no Egito. Irmão, adoração não é para escravos, adoração é para livres. Amém. E aí vem praga em cima. Faraó diz, tá bom, quer sair do Egito? Pode sair, só não vá muito longe. O que, que ele está dizendo? Vocês podem até se desprender do mundo, mas fica por perto, mantenha contato. Porque as primeiras coisas que o diabo negocia e não quer abrir mão é a nossa libertação completa e a nossa consagração total a Deus. Mas aí vai vindo praga e diz, então tá bom, não precisa ser no Egito nem perto, pode ir longe. Mas a pergunta de Faraó, quem é que vai? Moisés diz, como quem é que vai? Todo mundo vai. O Faraó diz, de jeito nenhum. Os homens podem ir, mas mulheres e crianças ficam. O que, que o diabo está dizendo? Eu até desisto de lutar pela sua consagração, se eu puder interferir na sua família. Porque quando você estuda a redenção de Israel, querido, é o maior paralelo da nossa redenção. A Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Assim como a nação de Israel foi tirada da tirania de Faraó, eu e você fomos arrancados às mãos do diabo. Assim como eles saíram do Egito, Deus nos tirou do mundo e do lugar de pecado para nos levar à nossa herança e ao lugar que Ele tem para nós. Eles são libertos na noite em que o Cordeiro da Páscoa é morto e o seu sangue é derramado. A Bíblia diz que não foi com prata ou ouro que eu e você fomos resgatados, mas com o precioso sangue de um Cordeiro sem defeito, morto antes da fundação do mundo. Paulo escreve aos Coríntios e chama Jesus de um Cordeiro Pascal. É uma figura de libertação. Então o Faraó é uma tipologia de Satanás. Agora, aqui nós vamos entendendo. Primeiro, ele quer te manter preso. Quando ele não pode mais negociar sua libertação, ele vai tentar negociar sua consagração. Quando ele não pode negociar sua consagração e sua alçada, vai interferir na família. Moisés diz, não vai ficar ninguém. Todas as famílias vão adorar a Deus. Irmão, está chegando a hora em que Deus espera que os homens se levantem, como Josué diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que a gente lute pelos nossos familiares. Amém. Mas a última carta debaixo da manga, que Faraó, uma figura de Satanás, tem, quando Moisés diz, não vai todo mundo, não vai ficar ninguém para trás. A última proposta é, tá bom, vocês não precisam ficar no Egito, nem por perto. Pode ir com as famílias, desde que os rebanhos fiquem. Moisés olha para o Faraó e diz, não vai ficar uma linha. Aleluia. O que, que o diabo está dizendo nessa figura? Glória a Deus. Ele diz, eu desisto de lutar contra a sua libertação. Eu abro mão de lutar pela sua consagração, não mexo mais nem com a sua família. Desde que eu consiga te impedir de adorar a Deus com seus filhos. Essa parece a última área que o diabo está disposto a soltar e entregar. Isso tem que nos fazer entender, querido, o valor e a importância que esse ato tem. Eu tenho dito ao meu povo, na nossa igreja, eu digo, se você não consegue, vendo tudo que nós estamos fazendo, com toda a prestação de conta que nós damos, se a gente não consegue te inspirar a entregar os seus recursos num lugar onde você olha e diz, é confiável, eu digo para eles, arruma outro lugar para fazer. Mas faça. Porque o nosso propósito, querido, quando ensinamos sobre isso, não é recolher o recurso. O propósito de Deus também não é receber, porque o interesse dele não é na sua fé. E Deus quer, querido, um lugar no nosso coração. Aleluia. Porque quando nós chegamos a esse lugar de dizer, Deus, você vem primeiro, você está assim. Irmão, desde que eu entendi isso, glória a Deus. Minha vida tem passado por uma revolução que eu não consigo te explicar assim. Glória a Deus. Eu comecei a tratar Deus como eu nunca tratei antes. E quanto mais eu me dedico em honrar, mais ele me honra. Porque ele diz, eu honro aqueles que me honram. Se você honra a Deus apenas com seus lábios, falando bem dele na adoração, você pode colher o fruto disso. Sabia que Deus fala bem de você também? Olha a história de Jó. Quando o diabo aparece, Deus diz, vixe meu servo Jó, não há ninguém na terra justo e irrepreensível como ele. E uma ideia de que Deus pode usar minha vida para jogar na cara do cão e anima. Deus vai falar bem da gente também. Agora Deus diz, se você me honrar com seus pés, as primícias da sua renda, eu diz, o que eu vou encher é os seus celeiros, os seus lagares vão transportar. Não é barganha, mas Deus está dizendo, se eu tiver o seu coração, eu posso lhe entregar mais sem que isso seja um problema para você. Irmãos, meus filhos estão crescendo, hoje estão com 13, 16 anos, a maneira como eles lidam com o dinheiro é diferente, mas eu não consigo imaginar. Minha filha, quando tinha 4 anos de idade, nós mudamos para Curitiba. 4 anos de idade. E nós mudamos para Curitiba. Alguém perguntou para ela, Alice, você não está com saudade? Quiratim, que era a cidade do interior, onde a gente estava. Eu falei, não. A você está gostando de Curitiba, desgostando? Ela falou assim, eu estou amando. Aí alguém perguntou, por quê? Ela disse, é assim o shopping center. 4 anos de idade. É a prova que está no DNA da mulher. Um dia ela olhou para Kelly e falou, mãe, já estou orando por um marido rico. Porque ela diz, esse negócio de ir no shopping só ficar olhando com você, não é comigo não. Agora, irmão, não consigo imaginar eu dar R$1.000 na mão de uma menina dessa. Ela torrava em 10 minutos. Um dia ela entrou numa loja, eu esqueci qual era o nome da loja. Falei, vem mãe, vamos dar uma olhada. Ela quase surtou. Ah, olha aquilo, olha aquele outro. Irmão, ela em 10 minutos ela gastava R$1.000 comprar até a tiara da cabeça da vendedora. Agora, eu posso deixar R$10.000 na bolsa da minha esposa, soltar em qualquer shopping no mundo. Eu sei que muitos maridos não podem dar esse testemunho. Ela participa do planejamento familiar, ela tem a visão das prioridades, não só da família, mas do reino. Eu posso botar muito mais dinheiro na bolsa, largar em qualquer shopping, ficar tranquilo. Por quê, querido? A maturidade é diferente. Quando você entende? Amém. E a minha pergunta é, quando Deus olha para você, o que Ele vê? A garotinha de 4 anos compulsiva querendo torrar? Ou uma pessoa confiável que não vai se deixar envolver de forma errada? Quando Deus diz, eu quero que você me honre, Ele está dizendo, se você tiver uma atitude correta de coração, você está blindando a sua vida. E eu vou poder te dar muito mais sem perder você. Porque, irmão, a Bíblia diz, muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Se vai te manter por perto, Deus te ama tanto, se vai manter por perto. E não deixar você prosperar, irmão, pode ter certeza que não vai. Mas o plano de Deus não é ficar te boicotando. O plano de Deus é que você amadureça. Para que você prospere e não deixe de estar por perto. E a maturidade começa dessa visão correta de homem. Então, o que nós vamos falar, querido, até amanhã, não é apenas sobre dinheiro e nem só sobre contribuição. Tem muito a ver com o coração. Eu pedi ao pastor Felipe que a gente pudesse ofertar no fim da reunião. Em primeiro lugar, porque desde aquela lição que eu tive na água, eu entendi o princípio. Eu não quero me apresentar diante de Deus de mãos vazias. E você também não pode empolgar, irmão, ofertar tudo hoje e não ter amanhã. Você tem que dar um jeito de deixar para amanhã. Amanhã nós vamos ofertar de novo. Eu tenho feito de cada culto um momento onde eu posso entregar algo a Deus. Agora, a razão pela qual eu pedi para que a gente deixasse isso depois não é porque eu quero tentar convencer ou sensibilizar você a dar mais. Mas eu quero tentar te ajudar a fazer a coisa certa, do jeito certo. Mas sempre que eu falo de honra, eu percebo que é um ambiente sobrenatural. Irmãos, essa é uma das áreas onde o Espírito Santo se move. Pedro diz para Ananias que era o Espírito Santo movendo nessa área da vida dele. Aliás, se você ler o livro de Atos, você vai ficar impressionado com a forma como as pessoas ofertavam. Em toda a Bíblia e na história, onde há avivamento, um dos termômetros, parece a maneira como a gente se comporta nessa área. Talvez Deus possa mover o seu coração a fazer algo especial, não só aqui, ou não só pela igreja. Talvez você esteja aqui, é de outra igreja, lá é o lugar onde você deveria expressar suas maiores honras. Mas talvez você esteja aqui e Deus te incomode. Pode ser que alguém esteja te devendo e não tenha a menor condição de pagar. E de repente o Espírito Santo te incomode a perdoar e liberar alguém. Honrar a Deus, querido, não é só o dinheiro da oferta e o dinheiro do dízimo. Provérbios 19, 17 diz, o que se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. O que Deus começou a me ensinar aquele dia foi que o nosso problema é que nós, às vezes, os pastores, além de alimentar o rebanho, a gente tem que ser empreendedor. Irmão, dá um frio na barriga. Assinar um contrato do tamanho que o Felipe está fascinado. A gente tem que ser empreendedor. Tem gente que às vezes vem e não gosta. Mesmo crente que ama, tem que não gosta que fala dinheiro. Diga isso, para pra pensar que o lugar que está sentado custa, a luz custa, o ar-condicionado custa, tudo isso custa. Você não vê ninguém reclamando. que o jogo no estádio é de graça. Você não vê ninguém reclamando que vai num restaurante comer e que não é de graça. Mas mesmo quando na igreja a gente tem um ambiente e diz que cada um faz o que quer, cada um faz o que pode, ainda tem gente, não deveria estar falando sobre isso. Mas a questão não é só o que a gente faz para manter isso. A questão é por que a gente faz e como a gente faz. Esse é o ponto crucial, esse é o ponto principal. E como eu estava falando, às vezes na nossa mentalidade de empreendedor, que a gente também tem que ser, a gente tem a mania de avaliar a oferta de acordo com a necessidade. De modo que se alguém entrega uma nota de R$2, a primeira coisa que alguém que lida com o dinheiro pensa é isso, não vai pagar a conta nenhuma. Mas não é assim que Deus pensa. Porque o propósito não é pagar a conta. A gente também vai pagar as contas. E sempre vai pagar as contas e vai ter mais para investir mais, amém? Amém. Mas isso não é o propósito, esse é o efeito colateral. O propósito é declarar algo a Deus. Ou seja, quando você faz isso do lado de dentro, seja quando você faz do lado de fora, nós precisamos ter um coração onde a gente entenda que o que nós estamos fazendo é para o Senhor. Jesus disse, quando vocês deram de comer para algumas pessoas, vocês estavam me alimentando. Quando vocês vestiram pessoas, vocês estavam me vestindo. Quando vocês visitaram pessoas, vocês estavam me visitando. E a gente precisa enxergar por trás disso uma oportunidade de fazer algo ao Senhor. Quando eu estendo a mão para o pobre, essa semana, querido, eu saí do culto, fui levar o pessoal que estava me servindo, ministrando no hotel. Quando estou saindo do hotel, passa um morador de rua. Ele olha para mim e diz, senhor, eu estou com fome, não quero te pedir dinheiro nenhum. O senhor não iria comigo aqui na lanchonete do lado me pagar um lanche? Ele falou, só quero a comida, eu não quero nem o dinheiro. Eu falei para ele, vamos lá. Dinheiro eu não dou, mas comida eu dou, vamos lá. Aí nós entramos, falei, qual o lanche você quer? Ele falou, não, o senhor está pagando, o senhor escolhe qualquer coisa, tá bom. Eu falei, não, qual você quer? Ele me olhou e falou, posso escolher? Eu falei, pode. Eu falei, você está sozinho? Ele falou, aqui eu estou, mas já estou indo encontrar minha mulher. Eu falei, então escolhe dois lanches. Aí na hora, eu falei, você vai querer beber alguma coisa? Eu vou, pega dois refri. Ele olhou para mim e falou, está ficando muito caro. Tá, sim. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou fazendo isso só para você. Eu sou cristão. Eu amo e temo a Deus. Deus que ama você, que quer estender a mão para você. Aleluia. O que eu estou fazendo para você, eu estou fazendo para Ele. Aliás, Ele considera isso tão para Ele que diz, você fez aqui, você me emprestou. E Ele diz, e eu pago minhas contas. Eu vou retribuir. Eu falei, não posso te dar um lanche qualquer. Quando você tem essa mentalidade, que tudo começa a mudar. Eu não estou olhando para um cara que está me incomodando na rua. Eu estou olhando para uma oportunidade que eu honro a Deus com aquilo que Ele tem no nosso lado. E naquele momento, o que eu estava fazendo era adorar, é oferecer a Deus a adoração. O que o diabo mais quer roubar, que ele também não é a contribuição. Eu culto a Deus e nós não podemos perder isso. Eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, não apenas entregar uma oferta, mas talvez botar essa área da sua vida no altar de Deus. Alguém diz que a carteira, o bolso, parece que é a última área que se converte. Ao longo da história, quando veio aquela época em que a igreja institucionalizada começou a organizar as grandes cruzadas, chegou uma hora que estava faltando gente para a guerra e eles começaram a contratar os soldados, os mercenários. Mas aí o povo da igreja diz, não pode lutar pela causa de Cristo, que não é cristão. Então eles decidiram que os mercenários que iam fazer a guerra tinham que ser batizados. E a história diz que muitos deles, quando entravam para ser batizados, tiravam a espada e deixavam do lado de fora. E quando alguém perguntava, por que você deixou a espada do lado de fora? Ele disse, eu estou convertendo, minha espada não. Com quem diz, ela vai comer solta na guerra. Em cima disso, Howard Dayton, autor do livro Seu Dinheiro, ele diz que tem muito crente que quando se converte e vai se batizar, parece que ele tira a carteira do bolso e eles do lado de fora e diz, eu estou me convertendo, a carteira não. Sabe, querido, essa parece ser a última área que a gente acaba rendendo a Deus, mas é uma área que o Senhor quer controlar. Isso é tão sério que quando Zaqueu diz: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quando ele fala isso, Jesus diz: hoje entrou a salvação nessa casa. É como se Jesus olhasse e diz: meu Deus, o mover do Espírito já alcançou as finanças. Deus está dizendo: a salvação entrou aqui hoje. Porque isso é um termômetro, queridos. Agora, eu creio que é um mover do Espírito. Você consegue perceber que Deus está movendo nesse lugar? Eu creio que Deus quer que a gente entregue, querido, não é finança, é o nosso coração hoje. Mais importante do que qualquer oferta que você tenha, é a disposição de dizer: Senhor, nessa área da minha vida eu quero te honrar. Quando você estende a mão para o necessitado, você está honrando a Deus. Quando você é honesto nos seus negócios, você está honrando a Deus. Muito obrigado. Irmãos, há momentos que a gente tem que fazer escolhas. Deus me pediu alguns anos atrás que não queria que eu ganhasse com meus livros. Eu não sou contra quem ganha com o próprio material. Aliás, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas um dia Deus falou: eu quero te pedir isso. Ele falou: quando você estiver encorajando os outros a adquirir livro, ele falou: eu nunca quero que a sua motivação fique comprometida. E eu botei aquilo no altar e entreguei. Mas não sempre tem um crente que quer me lembrar. Um desses dias ele falou: pastor, quantos livros o senhor já distribuiu? Ele falou: nos últimos anos já deu uns 400 mil livros. Aí ele olhou para mim e falou: R$3 cada um do seu segurado. O senhor já era milionário. Eu falei para ele: o diabo me fez a mesma conta do dia. Desculpa, o senhor não estava. Eu falei: não, você está do lado dele agora. Eu falei: eu sei que sua intenção é essa. Mas eu sei que dia após dia eu vou ser testado. Eu preciso preservar a entrega. Sabe que tem momentos que a gente vai ter que fazer escolhas. Chega a hora de declarar o imposto de renda. A gente, oh, meu Deus, isso não é justo. Mas tudo o que eu faço com os meus bens, não só onde contribuir, a maneira como eu administro, nós vamos falar sobre isso amanhã. A gente deve entregar a honra a Deus. Glória a Deus. E eu quero te desafiar aqui a orar, entregar seu coração, santificar essa área da sua vida. Se Deus te mover, querido, alguma coisa, talvez eu te coloque algo especial no coração. De repente eu te faça lembrar de algum vizinho, de algum parente que está passando necessidade. Talvez eu te peço para honrá-lo, ofertando na vida dessa pessoa. Eu vou tentar explicar isso amanhã. Eu creio que oferta e esmola, a gente tem liberdade de escolher o que faz onde. Dízimo não. Eu não vou falar sobre isso, não vai ficar muito longo. Mas seja sincero ao que Deus pode fazer no seu coração. Eu não sei se tem como, quem vai recolher oferta, como a gente faz isso. Ok, vocês já sabem como normalmente faz isso. Eu quero que a gente possa adorar o Senhor com uma canção e manter essa visão de adoração enquanto fazemos. Antes de entregar qualquer coisa, querido, eu quero que você olhe, consagrando não só a sua oferta, mas consagrando a Deus o seu coração, essa área da sua vida.